A diretoria da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu informa a todos que nos dias 2 e 3 de janeiro de 2014 não haverá atendimento. A medida se deu devido à mudança da estrutura para a provisória sede da associação. Nos dias 2 e 3, em que a sede não estará atendendo, as empresas que utilizam os serviços de proteção ao crédito poderão utilizar o sistema online. A medida tomada não provocará prejuízos ao atendimento de outros serviços, como a Junta Comercial do Estado do Paraná de Foz do Iguaçu, que entra em recesso a partir da próxima segunda-feira, 30 de dezembro. A normatização do atendimento da associação deve voltar a partir do dia 6 de janeiro, já atendendo em sua sede provisória, localizada na rua Padre Montoya, em frente à atual sede. A atual estrutura da CIF, fundada em 1977, será demolida para a construção do projeto da nova sede. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.